Sabe, um dia que a gente acorda assim com saudade indefinida, um estar assim, emocional, assim, sem uma disponibilidade quase para o sofrimento, estava eu ontem. Então, ai, eu não estou tão me lembrando. Hoje eu estou sem vontade de conversar, sabia, Luciana? Estou esperando que Mas você impulsione o negócio, porque de mim mesmo não vai você sair arranja a nada. sua vontade de conversar. Meu Deus. Você arranja a sua vontade de conversar. Até bom que você vai falar sobre a sua experiência de ter filho morando longe. Já que o Sim. assunto da gente é família, você está com a família assim, Toda dispersa, não é? dispersa. Bem que não, no princípio, quando ele se afasta logo, a gente fica se indagando qual a razão desse afastamento. Porque eu acho que o clima ideal é no ambiente que a gente vive, que gosta, que nasceu e que as pessoas mais ligadas intimamente a sangue, por sangue, por tudo. Então a gente fica pensando onde é que está a razão de ser desse afastamento, por que esse interesse de ir para longe, onde foi que a gente falhou no relacionamento, e fica quase que com complexo de culpa, foi o que aconteceu comigo, sabe? Agora, depois a gente vai se adaptando, e à medida que ele vai se encontrando melhor com a vida, com os acontecimentos, se entrosando melhor, a gente vai compreendendo e aceitando mais. Hoje em dia já não sinto permanentemente saudade de mim, sabe? Sinto assim em certas horas especiais, mas aquilo já não é uma tônica, assim, entende? É isso, mas que deixa sempre, sei lá, uma espécie de frustração, porque eu acho que a gente naturalmente quer ficar com as pessoas que são ligadas, pai, mãe, irmão e tudo, sabe? É essa experiência que eu tenho. Agora, quanto ao casamento, afastamento por uma necessidade normal de vida, quer dizer, o casamento, ou se fosse de vez para conquistar um estágio assim mais avançado, intelectualmente, voltar para a Terra, isso também seria bom. Agora, o que me doeu em mim foi afastamento assim, como que a procura de algo melhor. Que aquilo não estava se bastando, nem satisfazendo, sabe? Já o afastamento de Betânia não me doeu. Achei normal, sinto saudade dela, mas é um negócio pacífico, sabe? E qual foi o critério que você usou para educar? Critério Eu assim, vou. mais geral, mais básico da sua cabeça. É engraçado, eu agi sempre com amor, com dedicação, mas não tinha uma diretriz, uma lógica assim, quer dizer, um objetivo na minha educação. Eu acho que isso foi falho. Eu devia ter criado um modelo, é assim que eu devo formar meu filho. Não, os acontecimentos iam ocorrendo e eu ia superando cada uma das dificuldades sem um planejamento, sabe, de vida. Eu acho que eu sou muito, Mas sei você não acha lá, que esse aí muito. você faz um planejamento para educação, achar uma diretriz para levar os meninos até aquele ponto, termina fazendo a educação forçada e criando na cabeça dos meninos que as pessoas são assim, tudo planejado, que não é verdadeiro? Então, melhor isso mesmo. Porque eu acho que a educação é um negócio praticamente irreversível. Deixa marcas. Por mais que a gente queira consertar, vá para psiquiatra, vá para esses orientadores, mas eu acho que as coisas que são formadas desde o princípio. Então eu fiquei pensando assim, eu deveria ter agido de outra forma, mas eu me deixei levar pelo dia a dia, Mas eu acho pelo. muito Eu acho bom, que talvez acho seja que mais espontâneo, mas é o melhor mesmo. melhor para o menino é você ser bem natural. É bom que o menino saiba que você é gente, que você fica zangado, fica bravo, faz injustiça. Sim, Ao mesmo tempo, eu você entendo também essas é doce, também tem amor, tem tudo isso. coisas. Quer dizer, a gente deve se revelar como é, mesmo E o sem menino querer sabe que a gente é assim. racionalizar tudo, não é? Eu acho É, isso muito tem um importante. amigo da gente aqui, Edinaldo mesmo, ele acha que tem que se controlar para transmitir à criança sempre coisas, gestos de amor, gestos de paciência, gestos de calma, etc. Mas isso não é a verdade que o menino vai ver na vida. É, eu Ele acho vai importante encontrar ele ter gente que essa se visão. irrita, gente que fez uma concepção errada do que ele está fazendo. Às vezes o menino faz uma coisa e você vê de outra maneira. Aí diz, Sim. você errou, quando ele, na verdade, não errou, porque ele estava fazendo outra coisa, você não viu e Sim. julgou errado, né? E o menino deve saber que o pai é É, gente, pode fazer uma realmente. besteira na vida, pode fazer se Sim. irritar, né? E tem que ter Chegar disponibilidade cansado. para perdoar, para compreender, para, sei lá, flexibilidade para se amoldar cada um das circunstâncias, né? Eu acho isso. É, realmente. Eu acho que no final a gente. Ele não deve desejar nem querer ser aquele padrão não. Prefixado, não. É melhor viver ao Deus dará, como se diz. Pelo menos naturalmente. O importante é que goste dos filhos, né? Transmita aos meninos que você está feliz que tem eles. Para não transmitir que eles são um encargo, né? Ou um pacote. Eu acho que essa mensagem deve ser muito chocante, né? Uma pessoa se sentir como uma coisa, né? Mas é muito geral. Ontem. No dia que eu fui a uma reunião aí de feministas, aquela palestra bem famosa de feminista que houve aqui. Um artista de televisão que comandou, terá sido, não sei qual é Não, não foi. o nome. Foi mesmo Maria Eugênia, que Maria é Eugênia engenheira daqui. daqui, uma moça da Cheste, eu e tinha um arquiteta. Mas tinha umas moças assim, meio feminista, que a ideia era dizer, ah, quando o casal se separa, o pai que fique com o menino, porque a mãe é obrigada a ficar com esse encargo. E Sim, essa porque não às é a vezes verdade. tem. Na verdade, os dois disputam o filho não pelo encargo. Não é a mãe dizendo ao pai, você que fique, e o pai dizendo de volta, fique você. Quer dizer, o menino Aquele ser como pacote para lá e estorvo, para cá, né? né? Na verdade, vocês todos dois querem ficar, porque é agradável ficar. Entende? E Sim. essa ideia de que é um pacote, o pai que se vira, isso aí é uma ideia meio errada, né? Ou meio torta. Eu acho que exatamente isso, essa transmissão de amor, de sei lá, é que é importante que a pessoa sinta, se sinta como uma coisa desejada e amada e querida, e não como um estorvo mesmo. Ontem eu recebi mais uma lição de meu menino, que de vez em quando me dá umas aulas. E eu estava com os meninos todos lá em casa, os meninos de hermano. Os dois de hermano e os meus dois. Aí ia para o mercado. Normalmente eu levo os meus dois para o mercado. Mas como deram quatro ontem, me passou a ideia na cabeça, hoje não vou Não levar leva, não, não. que eu ir para mercado com quatro meninos é um abacaxi. Aí disse para eles, eu da escola vou direto para o mercado e vem, chego aqui lá para seis. Aí meu menino disse, não vem buscar a gente. Eu disse a ele, acho que não, é muito menino. Ele disse assim, se você tivesse 200 filhos, levava os 200. Só Eita. porque não é filho seu, você João não Dória foi leva? quem disse. Foi, exatamente. Engraçado. Aí eu vim para casa, para a escola, refletindo. Da escola o telefone, disse: apronte tudo, que eu vou buscar tudo para o mercado. Eu se E a completaram lição mesmo. foi na hora, né? Engraçado, ele tem senso crítico, Foi, né? na Porque olha que ele não verdade. é, ele é parte, não é É. E na interessado. verdade, isso eu só realmente refleti e fui buscar porque é um problema especial. Porque se fossem meus sobrinhos, eu não ia buscar. Não, meu filho, eu sei que se eu tivesse 200 filhos, eu não ia para o mercado com 200 filhos. Só, eu vou para o mercado com um filho que só tenho dois para ir. Se tivesse seis, não ia. Né? Sei. Mas essa lógica ele não iria entender. No caso especial de que são os irmãos tortos dele, né? Entende? Não, ele não ia entender de jeito nenhum. Engraçado falar em irmão todo, meu irmão tem três filhos e a mulher já fez, como é ligação de trompa, não pode mais ter criança. Então ela agora adotou uma menina que foi rejeitada na casa de um amigo. Botaram a bichinha no terraço, deixaram lá e o amigo viu o choro e ficou preocupado porque tinha um menino pequeno e não podia ficar com mais um, né? Então se lembrou de Carlos e ofereceu, ele aceitou. Mas está um movimento também. Quer dizer, os meninos, o filho de Carlos, aceitaram a irmã. Com todo, sei lá, toda, festa, porque é novidade, porque eu não sei depois, no futuro, se vai ver. Agora a menina é doentinha, não sei, deu uma graça, ela é doentinha mesmo. Sim, teve um início de vida muito sofrido. Teve um mês de vida assim, entregue à mãe, que ninguém sabe quem é. E pronto. Tá lá, quer dizer, eu não sei que tipo de. Porque esse problema de saúde de criança, ainda mais abandonada, eu acho que é o problema mais sério que a gente tem, né, no Brasil. Aí me dá uma profunda irritação ver que os médicos mais famosos têm os equipamentos mais caros possíveis, da medicina mais sofisticada possível, e Não ninguém emprego resolve lá. o problema da falta de alimentação, carência de vitamina, que está matando aí a É, doidada eu ouvi dizer até e que formando gente de nível intelectual mais baixo possível, né? isso É, os mesmo. primeiros 2 anos sem alimentação dá a gente que não desenvolve inteligência. Ah, se A define dessa formação faixa é. A interessante. inteligência, os primeiros 2 anos, inclusive, é irreversível. Criança com os primeiros 2 anos com carência alimentar, não desenvolve a Nasceu inteligência na naquele isso. período, fica mais burro, retardado mental, coisa desse tipo, e é quase irreversível. Você pode melhorar, mas jamais consertar. Sim. Ele pode ter depois uma carência alimentar com 4 anos, com 5, não tem o mesmo efeito. Pode ser que mate, né? A carência alimentar seja tão grande que mate. Mas foi uma coisa assim, durante um certo período, ele tem, na hora, um momento, fraqueza, pode diminuir o crescimento, coisa assim, mas a inteligência não é afetada. E nos primeiros 2 anos é o Responsabilidade, né? desenvolvimento sei lá, como eu não entendo da medicina, não, sei Sim. que essa Eu é sei que o que acontece. a carência, como é alimentar, se reflete em tudo. Isso que até, nesse ponto de vista de mascarar os sintomas de uma doença. Por exemplo, o sarampo numa pessoa carente, um menino carente, tem proporções exageradas e apresenta assim, aspecto totalmente diferente O de um que sarampo tem é os uma sintomas. doença que o filho de um médico, quando tem sarampo, o médico se apavora, porque pode ter consequências horríveis, independente da carência alimentar, É, né? imagina em cima do Mas problema. o sarampo num filho da gente, a gente trata, né? Porque a gente não tem dinheiro para pagar médico, mas paga. Dá um jeito e tem, né? É, sempre pesa. Se você tiver um problema sério, uma operação, uma coisa, você não consegue pagar tranquilo, mas Claro. paga. Você É. vende casa, vende carro, vende o que quiser, Faz qualquer faz qualquer malabarismo, acordo, né? Tira um né? empréstimo, mas paga o médico. Sim. E você trata bem o menino seu que tem sarampo, enquanto que os outros não são bem tratados. Então a sequela é 10 vezes maior, né? A incidência. É engraçado que os sintomas, eu estava conversando com a pediatra nesse cursinho que eu estou fazendo de metodologia. Aí são oito participantes, oito de medicina. Aí ela estava explicando isso, que os sintomas são totalmente diferentes de uma pessoa. Imagine se os sintomas, imagine lá por dentro. Um negócio como não influi muito mais, né? É, tem problema muito sério de falta de comida, falta de amor. Quando eu morava em Campina Grande, na frente de minha casa tinha uma feira, né? Uma florista, uma Marcela da senhora, feira no foi. tempo que eu estava lá estudando, tinha uma florista que vendia umas flores assim no meu portão. E eu passava, abria o portão, entrava com o meu menino no braço, um menino assim, muito louro, né? Muito gordo, assim, não era gordíssimo, mas forte, aquele menino que você sente Saudável. saúde, né? Colorido. Então, por causa do olho azul, cabelo louro, fica mais colorido, né? Aquela impressão de saúde maior ainda, né? E ela dizia: Benza-te Deus, que menino lindo! Benza-te Deus, como a senhora é feliz com esse menino lindo! Que coisa linda, e dava flor para ele, dava flor para mim. Eu fui conversar com ela um dia. Se a senhora tem filhos? Disse: olha, moço, eu tive 12. Teve 12 filhos, a senhora tem 12 filhos. Dos 12, morreram 11. Meu Disse: mas Deus. morreram 11? Ah, morreram, Deus quis assim, foi levando, morreu 11. Que E essa conforme. pessoa não tinha revolta. Porque é tão acostumada com a É, miséria e com a com morte que está sofrimento, pouco é. se incomodando que morreu tudo. E se a gente perdesse 12 filhos, ficava no manicômio. Maria, bastava um, né? Assim, É outro para nível de tudo. cultura e de É resignação, tudo engraçado, completamente concorrendo diferente. dessa gente, como eles se adaptam ao sofrimento, como eles sabem renunciar a tudo, né? Eles exigem o um mínimo, eu acho. Acho só o fato de ter um pedaço de pão para comer durante o dia já basta, sei lá. Exigem o Eles não têm mínimo, e um. não tem uma revolta Apesar contra a de vida, que. contra Deus, contra essas coisas, porque a É. gente ganharia. É tão comum você ver uma pessoa da classe média, né? Perde um filho, fica revoltado com Deus, revoltado com o médico, revoltado com tudo, né? E o povo pobre não, diz que foi a obra de Deus, Deus quis assim porque era ótimo para ele fazer isso. Agora, aqui na cidade a gente já está sentindo, não sei se os meios de comunicação, televisão, apelando, a sociedade de consumo, né, como eles chamam tudo, a gente já está sentindo uma certa conscientização do Ah, povo. é, já é Eles já estão diferente. reivindicando outras coisas. A minha empregada está sonhando, comprou agora um quartinho, está sonhando em comprar a televisão. Quer dizer, eles já têm outras Mas o perspectivas pessoal de vida. daqui tem outro. Apesar de pobre, miserável Porque como eles fica são, viu? vendo e É você vê o que os outros têm, você aprende. Né? Aprende. Tem desejo de ter roupa, de ter carro, de ter e eu acho que brinquedo, de fica. ter tudo isso. E nasce já esse sentimento de disputa, de competição. É, outro dia, no jantar, faltou queijo. E a minha estava dizendo: Oh, não quero comer esse pão, não, porque não tem queijo. A empregada, quando terminou o jantar, disse assim: Eu estava pensando, meus irmãos estão sem ter o que comer em casa, e a minha fazendo questão de um pedaço de queijo. Quer dizer, ele já, com a convivência, com a comparação, com o shopping. Em contato com outras classes, já vão se sentir com direito a ter aquelas coisas. Por que que ele nasceu com o destino de renunciar a tudo e as outras têm? Quer dizer que aqui na cidade, realmente, o contato e o meio de comunicação e tudo fazem a pessoa se conscientizar dos direitos que a pessoa Quais as tem. fases de desenvolvimento de um ser humano e quais os cuidados que nós devemos ter em cada uma dessas fases? Podemos Eu não conversar sei sobre isso. precisar quais as chances. Quando a criança começa a perceber de tudo, se conscientizar, acho que desde de 13 anos, Desde o 7 anos, nascimento. antes do Não, acho nascimento. que Antes do mais nascimento. cedo ainda. É? Não, porque você tem que ver primeiro. O neném na barriga, né? O neném na barriga, Já eu não tem sei influência? até que ponto ele, neném na barriga sente tantas coisas como o povo fala aí em revista e coisa desse tipo. Isso eu não Eu sei. acho isso um pouco É um sensacionalismo. pouco. Não é? Eu acho que Tenha paciência. porque ele pode ter essa sensação, assim, só uma sensação física de estar aconchegado. Ele nem se lembra. Mas depois que o neném nasce recém-nascido, acho que ele já começa a sentir como um cachorrinho pequeno sente. Você pega um cachorrinho pequenininho, bota no colo assim, e ele fica todo Aconchegado. aconchegado, dorme de ressonar. Diga. Ou que Luciana Essa tem experiência uma de verdadeira parto odisseia para contar. influencia menino. Meus partos tiveram sempre uma odisseia no entorno, né? O meu primeiro menino. Passei um dia inteiro querendo nascer e nada de nascer na maternidade. Porque Então você ele. lutou para evitar a cesariana, foi. Eu estava disposta a ter o um filho normal, né? E não tinha nada que justificasse uma cesárea. Então, em princípio, eu era uma pessoa normal que podia ter um filho normal, que era o ideal. Então, eu fui para a maternidade com contração, mas não teve jeito dele nascer, né? Depois de um dia de maternidade, ele não nascia. Quando realmente ele resolveu nascer, ele veio de rosto. Aí correu para cesárea. Nasceu de cesárea. E o segundo foi um dia e meio de querer nascer sem conseguir nascer, né? Aí esse daí foi direto para cesárea. Depois de um dia e meio. De modo que uma cesárea meio encrencada, né, no meu segundo, de modo que se isso influencia neném, coitadinho, estão os dois bastante influenciados, mas eu acredito que o que influencia mais é a sensação depois que eles nascem, de estar com a gente, de ter carinho, de ter amor, né? E minha menina, a pequenina, a segunda, quando nasceu, a minha irmã estava esperando o neném. Teve 3 semanas depois e aproveitou essas 3 semanas para botar essa neném no braço o dia inteiro, que ela não tinha o que fazer na minha casa e de noite dormia muito mal, então ela resolveu cuidar da menina. E a menina passava o dia na barriga dela, com aquela barriga muito grande, sentava e botava a menina na barriga. E depois que ela foi ter menino, aí eu que me virei com a história da menina na barriga, que a menina queria passar o dia na barriga, a gente Tá segurando boa. ela, né? Mas aí eu acho que esses primeiros anos, menina, assim, muito acariciado, né? Ele sente que todo mundo gosta dele, isso é que é importante. Menino pequeno, 2 anos, da idade da minha atual, tem 2 anos, ela acha que ela é o mundo, o centro do mundo é ela. E as pessoas vivem para ela. Depois, quando ele chega na idade do outro, que tem 8 anos, já descobre que ele não é mais centro. Na verdade, ele é apenas um elemento do mundo, não é? E quando descobre isso, ele passa por uma Se fase choca, de né? choque, de descobrir que ele é só uma formiguinha a mais, não é? Aí ele tem muitas diferenças de fase, porque nos 8 anos eles começam a reivindicar, eles têm ideia própria, eles são malcriados, eles estrelam e levam carão. E com 2 anos, ele, nada disso acontece, né? Que até as estrelas são engraçadas. E o menino não tem consciência do que é que está fazendo, você simplesmente, quando ele está fazendo uma coisa errada, você distrai ele com outra coisa. E o resultado é que o outro acha que aquele de 2 anos é o mais querido, né? Você entra nesse problema. Convencê-lo de 8 anos que ele é tão querido quanto o outro. O que eu uso é dizer ao meu de 8 anos que ele tem 8 anos de amor e a Essa outra só tem 2 anos e meio. Aí ele acha isso lindo, né? Porque ele tem 8 anos de amor, sempre vai ter 6 anos a mais. Aí quando ele diz assim, você, de quem você gosta mais? Eu gosto dos meus 2 filhos igual. Agora você tem 8 anos de filho e ela só tem 2 anos. Então você tem 8 anos de amor. Quando ele diz, você gosta mais dela? Gosto nada, tenho 8 anos de amor com você e 2 anos de amor com a outra. Então ele acha que isso é ótimo, né? Consola muito ele. Ele tem 8 anos de querido. Eu não sei, e lá em casa, menino nunca teve vez, sabe? Sei lá, a figura de Rômulo era o centro de tudo da casa, mas aí inibia muito a presença dele e os meninos se sentiam preteridos, eu acho que era esse o relacionamento. Eu não sei, como eu vivia o dia todo no trabalho, durante o dia os meninos se relacionavam bem comigo, tudinho, brigavam, brigavam, mas eles se sentiam com direitos. E quando vamos chegar em casa, quer dizer, o negócio está errado de origem, sabe, de estrutura. E eu não percebia disso, porque quando eles chegavam, era o centro das atenções e o menino passava para o segundo plano. Então, talvez, eu fiquei pensando, essa maneira de apresentar a coisa, a vida, para o menino, fizesse com que o Rominho saísse de casa até, sabe, no futuro, viesse a refletir no futuro. Por causa desse enfoque, e Rom como a figura principal e super secundário, né? E eu pior ainda, terceiro estágio. Esse é um enfoque muito antigo, né? É muito antigo. O Pois é. patrão é a E figura principal, eu achei a graça mulher é a que eu não reagi, subserviente. Luciana, eu não reagi. Se eu estava realmente em desacordo com isso, mas eu não tinha força, sei lá, não sei, eu não reagi. Então, eu acho que isso criou uma desarmonia, um desequilíbrio emocional, né? Já Maravilhoso. na minha casa havia uma diferença. Na minha casa de meu pai e minha mãe. Meu pai era assim, altamente apaixonado por mamãe, altamente relacionado. E houve um período, já pouco antes dele morrer, que minha avó morou com ele, a mãe dele, né? Lá em casa, com a gente. E minha avó achava muita graça que quando ele chegava em casa, tocava buzina no portão, o cachorro era o primeiro a cumprimentá-lo, porque corria para dentro do carro e entrava até a garagem. Mas depois do cachorro, que o cachorro cumprimentava logo ele no carro, ele vinha e entrava pelo terraço. Quem quer que tivesse lá em casa, ele nem via, passava direto atrás Isso de minha aí. mãe. Às vezes com a gente pendurado no pescoço dele, né? Mas à procura de mamãe. Então ele achava, quando achava a mamãe, beijava e depois voltava para o terraço para falar com a mãe dele, para falar com qualquer outra visita que estivesse. Agora a gente encontra, muitas vezes corria para pegar ele no caminho da garagem para dentro de casa e Mas vinha sim. pendurado no pescoço. E ele, evidentemente, agradava muita gente nessa ocasião. Mas todo mundo sabia que ele ia procurar a mamãe, né? E mamãe Sei. também já vinha para perto para falar com ele. Então esse negócio eu acho que era muito bom, porque ele dava aquela impressão assim. E mamãe era a rainha da casa, sempre foi. Sei. E embora ele no final fosse até relativamente mandão, né? Mas não transmitia isso, não. E a gente era as coisas melhores que já apareceram na face da terra, essas três filhas. Ninguém dissesse isso da gente, que ele partia feito uma bala. Entende? Para papai, nunca a galinha do vizinho foi mais gorda, ao contrário, a mais gorda era dele mesmo, né? E acho que foi bom essa coisa que ele transmitiu a gente, embora tenha sido ruim num aspecto que a gente esperava encontrar maridos iguais, e isso aí não é muito fácil. Isso tá bom. Embora nem quero dizer que ele era melhor do que meu marido, não, mas era uma maneira de ver as coisas diferente. Sei. Entende? Eu acho graça, no caso lá em casa, Rondão é louco pelos filhos, mas não exterioriza. Ele acha que menino não é para ser prestigiado, né? Entende? Ele E não está, a ele é educação doido, ele não atual consegue. passou uma fase ao contrário, né? Menino era o centro, agora é que está retornando a pelo menos um equilíbrio. Menina é importante, mas também não é o dono do mundo. Eu acho que seria o mais natural, né? Menina é muito importante, eu dedico todo o tempo que eu posso para eles. Mas também não é o centro do mundo. O dia que você está realmente muito cansado, está muito cansado. Ou Ele num deve dia que respeitar tem que isso. fazer outra coisa que não é possível fazer com o menino, vai fazer mesmo. E eles têm que aceitar, né? Acho que aí a gente chega pelo menos uma coisa mais equilibrada. Cada um tem seu dia, sua vez, sua ocasião, né? Realmente, o menino dominando é muito chocante, né? E dá verdadeiro disparate, sem escola Dá. mesmo, nem nota. E depois eles vão se ressentir em todos os outros lugares em que convivem. Eu chego no colégio, é uma comunidade de gente em que ele não é centro de nada. Ele é só um aluno, igual aos outros. Aí tem um choque, né? Vai para um passeio, um clube, um aniversário e vai se sentir da mesma forma. Então, a menina mais velha do meu marido, Maria Alice, ela era sempre tida assim como muito bonita. No primeiro casamento dele, eles viviam muito isolados. Os meninos só tinham convivência com o avô e a avó, que não tinham outros netos. Então, eles eram o Então, centro a de tudo. menos do colégio, eles não tinham convivência com ninguém. E ela era muito bonita, como até hoje ainda é, a menina, e sempre se sentiu centro. Ia para a casa do avô para o aniversário dela. A avó fazia aquele bolo e só vinha adulto, porque não tinha amigos crianças. Então ela era o centro, evidente. Mas depois que Se relacionou com o menino, é que foi. eu fiquei vivendo com o irmão, eu tinha o outro menino meu, que é da idade dela, né? E tenho N sobrinhos. Então a gente, primeiro aniversário que houve na minha casa, convidei os sobrinhos, filhos de primos também, a menina do vizinho, e foram além dos homens, que minha família toda de menino, só tem uma menina que é a minha menina de 2 anos, e essa que é a filha do meu marido. E ela estava lá, muito bonita, muito arrumada, mas igual a ela, tinha mais umas 5 meninas, filhas de primas minhas e de uma vizinha. também muito bonita, muito arrumada, cheia de pulseira, cheia de colar, igual a ela, e da idade dela, né? E eles tinham pedido uma festa de discoteca, e meu marido fez a discoteca com aquelas lâmpadas brilhando e luzes, mas quando chegou na hora da festa, ela, que as meninas outras começaram a dançar, ela ficou deitada debaixo do piano e chorou a festa inteira. Eita, que Mas a festa emoção. inteira, por quê? Porque ela, pela primeira vez na vida, sentiu que não era o centro do mundo. E os outros meninos Coisa estavam interessante. disputando as seis meninas, ela no meio. Mas quando ela resolveu se afastar e chorar, eles deixaram ela de lado, evidente. E até hoje Engraçado. ela tem choque muito grande, e que eu acho muito sério e me preocupa muito por causa disso, porque quando reúne a meninada da família, Ela não se destaca. na minha família ao todo são 13 meninos, então quando reúne os 13 na minha casa, eles começam a brincar entre eles. Ela, como não é o centro, ela diz assim: vamos brincar de cowboy, de uma coisa qualquer. Aí o menino diz: vamos. Aí começa a brincadeira, um vem com o revólver, pá, dá um tiro nela. Ela diz: eu não posso morrer. Ai, O que menino: coisa não, ele não morre não, pois vai morrer interessante. agora. Ah, Aí ela diz assim: então isso é sai da missão brincadeira. Aí os fabulosa para ele. meninos: Mas pois sai. sai, e daí? A gente nem faz questão, é até melhor sem você. Responde assim, porque menino normalmente não tem muita piedade, né? É engraçado, ele não Então, tem eles não mesmo. têm piedade com os próprios irmãos e colegas e amigos. Então, dizem a ela tranquilamente: não quer brincar, não? Problema seu. Descem para Engraçado. brincar de pega. Daqui a pouco ela sobe chorando: ah, os meninos me pegaram. E daí? Problema, Você né? agora é o pega. Desce e pega eles. Não, mas eu não posso ser pegada. Entende? Então, isso aí eu acho que é uma maneira de educação muito difícil. Então, é bom que eu aproveite logo a chance para dizer que a coisa mais difícil do mundo, que a gente pensa que não é, é se desquitar e depois casar e arranjar os filhos que não são da gente, que não são Harmonizar tudo, educados né? por a gente, e são educados em outro ambiente, com outra maneira de viver, e vêm depois morar com você por tempos longos, como eles vêm, passam as férias, janeiro, dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Ficam, junho e Sim. julho, e vários fins de semana, com maneiras de pensar completamente diferente, e você sem nenhuma condição de E outra atingi-los. coisa, com a realimentação, né? E Que com a quando eles voltam, realimentação da família deles, que é já não. completamente diferente da minha maneira de pensar, da minha maneira de ver. Isso E aí é uma imagine coisa como é. muito difícil. Quem tiver desquitado, quiser arranjar um marido desquitado e Pense nisso. tem filho, e venha conversar para dar uns bons conselhos. Não digo que no caso não, porque acho que valeu a pena para mim casar de novo. Mas que a pessoa tem que fazer das tripas coração de vez em quando, tem. Realmente, se E tiver boa tem. vontade de equilibrar e de harmonizar tudo. É. Agora, quanto a essa maneira de tratar, voltando ao caso de Rômulo, eu achei, depois de crescidos, acho que foi bom, porque o menino não se sente figura principal em nada na vida, tá entendendo? Quer dizer, eles não têm, não reagiram assim, com vontade de se afirmar e de ser. Eles se sentem comuns, entende? Por causa do posicionamento deles na família. Então, É, mas não às deu. vezes sentem comuns demais, né? Aí peca pelo outro Comum é extremo, sentir né? comum, mas com vontade de ficar Com diferente. lugar ao sol, como se disse que Não de ficar, com porque direito. também é outra coisa que eu batalho muito com meus meninos. Não interessa quando o meu menino vem do colégio, por exemplo, com um 8, ou um 7, ou um 5, não interessa se o colega dele tirou 10 ou 0, não. Eu não quero nem saber a nota Não dos outros. comparar, né? Eu quero saber se ele tinha chance de ter tirado 10. Porque se Sei. ele tinha, ele devia ter feito. Porque ele deve sempre fazer o melhor que ele pode. Não que os outros estão fazendo, que pouco Sei. importa o que é que os outros estão fazendo. Ele deve dar o melhor dele mesmo em tudo que ele resolve fazer, entende? Essa ideia aí é que eu Engraçado. tento que eles tenham na cabeça. Isso é importante. E se ele não sabe desenhar bem casinhas, não tem problema, ele sabe fazer outras coisas bem. Não precisa desenhar bem casinhas, entendeu? Cada um tem a sua qualidade, né? Isso aí eu acho muito importante, que essa comparação é horrível. E também o acomodar-se o jeito que fizer tá bom, também é ruim, né? Mas o meu primeiro marido, pai do meu filho mais velho, esse daí teve muitos problemas, que também vale a pena falar, porque ele era muito bonito como criança, lindo, e a mãe achava ele lindo. Em Um compensação, filho era único, só. né? Só tinha Um filho uma irmã. Compensação, era a único. única qualidade que ele, que o pessoal dizia que ele Eles tinha, tinham. embora eu acho que ele é uma pessoa de grandes qualidades, altamente estragado, evidente. Então, a mãe achava ele lindo e ia para a rua com muito orgulho para mostrar que filho lindo ela tinha. E ele vivia morrendo de vergonha porque era lindo, né? Que saía do colégio e fazia caminhos altamente imensos para não passar na frente de um colégio que tivesse menina, para ninguém dizer que ele era lindo. Que coisa engraçada. E em Quer dizer, o outro compensação. extremo também. Eu pensei que era só a pessoa feia que se sentia É, em assim. compensação, Que coisa engraçada. o pai botava defeito em tudo que ele fazia. Então, o que ele fizesse estava mal feito. Ele prendia um prego na parede, o pai, você não sabe prender, tirava e botava outro. Ele cresceu nesse ambiente. Quando ele era estudante de engenharia, o pai também é engenheiro, eletricista, igual a ele, e todo o trabalho que ele fazia, isso é uma porcaria. A ponto dele, no quinto ano de engenharia, ter feito um trabalho, deixou no birô dele em casa, saiu para aula. Quando voltou, encontrou outro trabalho no lugar, o pai tinha rasgado e fez Meu outro, sem Deus. nem comentar com ele. Então, o que ele ficou na cabeça dele é que ele era muito bonito e só. O resto ele não podia fazer bem. Entende? E isso não é mole para a pessoa aprender a vida assim, ainda mais que todo mundo envelhece. Por sinal, ele começou a ficar careca E e tá ficou buchudo. míope. Você disse que Tá um pouco parece não, tá bem gordo, até tá magrinho. menos agora. Quando ele começou a ficar careca e teve um problema de olho para botar óculos, ele ficou. Para esse óculos, passou 2 meses apavorado, porque conscientemente ele achava que podia botar óculos e ia cobrir os belos olhos azuis dele. Sem problema nenhum, mas inconscientemente ele estava apavorado, porque ia perder a coisa que ele tinha de mais importante, que era os belos olhos azuis. Entendeu? Por mais que ele conscientemente quisesse saber que não era o problema, inconscientemente ele ia perder a segurança dele. E a mesma coisa com os cabelos, quando começaram a cair, né? Vivia louco porque estava ficando careca. Que coisa interessante, Mas ele estava numa reação altamente normal ao que ele aprendeu. Então, eu vi muitas vezes na minha casa ele prender um quadro para tirar o quadro e dizer: você sabe prender prego? Quem já viu prender prego assim? que essa hostilidade aí Não da sei. família? Agora, o pai dele era uma Era pessoa ciumento. ótima, assim comigo, ótimo, até hoje é ótimo, o pai e a mãe dele, mas o que transmitiram a ele foi o mais negativo possível. Apesar de ele fazer tudo errado, era também o dono do mundo, né? Que o pessoal, quando servia o almoço na casa dele, primeiro ele escolhia as batatas melhores, o melhor pedaço de carne, para depois o resto se servir. Entende? Então, vi ele também na minha casa almoçando já com o filho e tudo, que é, portanto, um adulto. O pai dele tirar o pedaço de pai do feijão e ele ficar brabo com o pai, que era um absurdo comer o pai dele. Isso não tem cabimento num adulto, né? Engraçado como ele permaneceu criança, né? Ele levou todos. Como foi o relacionamento antes do casamento? Como foi Meu com que ele, você conheceu? a gente era estudando engenharia. Ele era um ano mais adiantado que eu. Eu, embora mal conhecesse ele aqui na escola, a gente estagiou junto na CELP e namorou. Começou Os a belos passear, os belos olhos azuis. Na verdade, ele é um cara muito inteligente, é um cara ótimo, de um caráter maravilhoso. Inclusive, hoje eu sou amiga dele. A gente tem um relacionamento de desquitado que você nunca viu igual, viu? Pelo menos eu não conheço Hermano não tem igual. ciúme, não. Não, inclusive, a irmã era colega de turma dele. E Que sabe, coisa a irmã engraçada. tem plena consciência de saber que eu Eu sou sou amada por amiga dele porque ele. ele foi meu marido, é pai de meu filho. E não posso deixar de ser amiga dele, sabe? Todos os defeitos que eu vejo nele, sabe que eu não tenho admiração por ele, então tem por que ter ciúme. Eu vou dizer, isso aqui é maturidade, viu? Isso ele não tem, isso aqui é maturidade. Mas é o relacionamento da gente atual, é assim, a mãe dele, quando vai na minha casa, almoça comigo na minha casa, o meu marido novo, né? Ela trata minha menina, que é filha do segundo casamento, como se fosse neta dela. No Natal, ela traz presentes iguais para o meu filho e para minha filha, iguaizinhos. O ano passado, trouxe almofadas que ela fez. Umas verdes para o menino, uma vermelha para a menina. Só que o menino é que é neto dela, a menina não é. É filha do segundo casamento. E trouxe presentes para os filhos de Hermano, né? Sim. Os meninos de Hermano moram em João Pessoa. E meu marido também mora em João Pessoa, né? Essas coincidências. E a última vez que meu filho foi passar o fim de semana lá, João Paulo de manhã pegou o menino e foi buscar o filho de Hermano para passar o dia com ele na casa dele. Que graça! Ele foi falar com a ex-mulher de Hermano para chamar, pedir a ela que o menino fosse passar o dia lá, e ele, o menino almoçou com ele, jantou com ele, foi uma festa com ele, ele devolveu o menino às 10h30 da noite. Eu acho isso ótimo, porque para meu filho não existe a menor raiva, assim, não existe a menor agressão ao pai dele. O pai dele é uma pessoa maravilhosa. Quando ele diz, meu pai é ótimo, ele é ótimo. O seu pai é ótimo. Entende? Sim. A ex-mulher da irmã não pensa assim, né? Pensa diferente, mas com o tempo ela chega. Chega para o lugar. Podemos conversar sobre como foi o casamento? O primeiro casamento e como foi o segundo, queria perguntar. Bem, a pergunta está feita. Olha, aí a gente namorou, noivou e casou assim menos de um ano. Eu era quintanista quando a gente casou. Foi paixão, de repente. Foi. Eu gostava muito dele, mas ele tinha problemas muito sérios de insegurança, e todas as inseguranças dele, ele jogava para mim como se eu fosse a culpada, entende? Aonde ele fracassava, o erro era meu. Independente de se eu tinha alguma participação ou não no fracasso dele. Bem, você não tinha complexo de culpa nenhum, e você era uma pessoa muito segura e não era. Não era. Porque se eu naquela época fosse uma pessoa muito segura, eu teria rebatido. Só que naquela época eu assumi as culpas todinhas. Sei. Entende? E como foi que você reagiu ao ponto de se conscientizar das coisas? Eu sei, porque depois de... A gente passou 4 anos casada. Ele não era companheiro. Apesar de ser uma pessoa boa, ele não era absolutamente companheiro. Então, um exemplo, eu fiquei grávida uns 7 meses depois da gente casada. Já foi no outro ano que eu fiquei grávida, fazendo mestrado. E fui ao médico todas as vezes, nunca ele foi comigo, nunca se preocupou se eu estava bem ou não. Ao contrário, a insegurança dele foi tão grande quando me viu grávida que ele rejeitou completamente. Eu não era mulher para ele. Ele não conseguia nem me ver barriguda, porque ele dizia que tinha vontade de ter náuseas quando via minha barriga, tão feia que era. Que coisa! E, no entanto, eu até não gosto muito de falar nisso, porque é uma coisa tão idiota que quem não conhece ele pensa que ele é um cara totalmente idiota. Isso não é verdade. Isso foi uma imaturidade, isso foi uma criancice, isso foi uma insegurança tão grande, um cara que não tinha condições de ser pai, entendeu? E você longe de casa, né? Eu longe de casa, e era nessa época eu tinha outro erro muito sério. Eu nunca disse nada a ninguém. Tudo que eu passava com ele, casada, jamais abria boca para ninguém. Era tudo azul. Pra então as pessoas, embora percebessem que eu não estava bem, porque a gente tem uma cara que não engana, e minha mãe tem um sexto sentido muito forte, eu jamais cheguei junto dela para dizer que ele tinha feito alguma coisa que eu não gostei, a menos das que ela assistiu. Então eu, quando fui para a maternidade, fui numa madrugada de uma segunda-feira, passei o dia inteiro lá, que ele foi trabalhar. Durante o dia, embora o neném pudesse nascer a qualquer hora. E de noite, o médico chegou lá na maternidade e disse, olha, eu vou ficar esperando aqui, porque acho que você vai terminar conseguindo ter esse neném natural. Mas eu estou aqui de plantão, porque se não conseguir, a gente faz uma cesárea. E o médico ficou, mas ele foi para casa dormir, o meu marido. Eita. Ele foi para casa dormir. E quando o negócio resolveu ser cesárea de carreira, eu entrei na sala de cirurgia e fui anestesiada antes de ver ele. E eu achei isso imperdoável. Porque filho, a gente tem quantos na vida? Quatro, talvez, se eu tivesse ficado casada com ele. Então, eram 4 noites que ele ia passar acordado, esperando que o filho nascesse. Era Não o é mínimo nada, de é. participação que ele podia ter, entende? E ele não teve essa participação. Negou-se, inclusive, a ficar na maternidade, a dormir na maternidade, e passava lá como uma visita. E depois que o neném foi para casa, negou-se a participar em qualquer coisa. Eu acordasse de noite para fazer leite, qualquer coisa, ele podia. Se não queria dar leite ou qualquer coisa, eu não vou nem reclamar do machismo dele, mas podia pelo menos me acompanhar numa febre alta do menino para o médico. Jamais foi um pediatra comigo, jamais. Teve noites de eu passar a noite, meu menino teve muitos problemas no primeiro ano de febres altíssimas, mas de problemas de garganta, infecção, pulmão. De eu passar a noite inteira assim, ele, neném com 40 graus de febre, eu em pé, assim, junto do menino tomando conta com Gardenal, banho de álcool, ele dormindo, trancado, não quer nem tomar conhecimento. O médico vim na minha casa trazer um remédio de urgência para o medo de convulsão, né? Que não teve, graças a Deus, mas podia ter tido. E ele dormindo. Era assim. Até o dia que eu disse a ele que ia me separar, né? No instante, ele tomou aquele choque assim terrível. Mas quando a gente realmente separou, ele realmente parou para pensar, né? Teve uma época assim terrível para ele, de insegurança e tudo. Começou a fazer uma terapia, não era um tratamento, porque não posso nem dizer que era, mas um acompanhamento com a psiquiatra. E depois casou-se com uma moça que é muito boa, mas muito diferente de mim, assim, ela é muito mais dependente dele. Ela não. Certas diferenças que ela tem, para ela, ele é o rei, acabou, entendeu? O que ele disser, ela faz. E isso aí. Eu acho que é bom para ele, que ele precisa de uma mulher assim, que dê segurança a ele, Eles estão entende? mais Porque equilibrados, o assim. problema é o ciclo, que ele é inseguro. Aí pega uma mulher que é mais segura do que ele Aumenta a aí recosta, insegurança, e sem cada vez é dúvida. mais inseguro, e cada É. vez vai depender mais. Enquanto que pegando uma mulher mais insegura do que ele, Ele tem que se ele ativar vai ainda ter que para se estar ativar para vivo. segurar ela. Sei. Tá bem? Embora eu acho que ela até é muito segura, tão segura que amadureceu-se com ele e melhorou ele muito. Mas Você se ela não relaciona bem permitiu com a ele? ele que era seguro e independente, entendeu? O Sei. que eu transmiti, o que foi um erro Sei. também. De minha parte, os Ô, erros Luciana, foram e esses. você se dá bem com ela? Dou bem, bem todo mundo, quero nem saber. Ela é uma pessoa muito boa, gosta muito do meu menino. Tem filhos? Tem um primeiro filho, dá com 1 mês. Meu filho dos dois. Sei. Agora ela Ele custou a se unir a ela, a se fazer nova família custou a depois, unir né? como família, custou. E resolver ter um Sim, mas filho e conheceu tudo. logo depois que deixou você. Conheceu. Inclusive, Isso ajudou a suportar a barra, né? ajudou. Inclusive, eu esperei. Assim, para separar mesmo, esperei que aparecesse uma pessoa para segurar ele. Que coisa A pedido interessante. dele, né? Uma coisa até chata de dizer, meio chato, mas mais ou menos verdadeiro. Quando eu realmente separei dele, ela já era uma amiga dele. Amiga. Isso Sei, aí. quer dizer, houve uma substituição, quase, quer dizer, uma Houve. passagem. Porque quando eu disse a ele que ia me Engraçado. separar dele, levei 6 meses para separar. Mas E também na vocês hora que tinham a altos gente papos sobre isso. tinha. Na hora que a gente resolveu separar, foi 2 dias de advogado, pronto. Você sofreu, não? Claro. De qualquer maneira, você está Habituada, pelo menos, habituada a né? uma vida e vai Ah, mudar sim. de vida. E é preciso ter coragem para enfrentar tudo E sozinho, depois com teve alguém quando. assumindo tudo como você assumiu. Apesar do que eu disse a ele assim, vamos separar, a gente levou 6 meses nessa brincadeira, ninguém sabia, né? Quando um dia que eu assinei o Ei! desquite, eu cheguei aqui em Recife e disse à minha mãe. Já só faltou cair para trás. Caiu para trás. O que foi outro erro, porque se eu tivesse conversado com outras pessoas, eu teria amadurecido melhor minhas ideias, embora eu não esteja arrependido de ter me separado, não, viu? Mas eu já aprendi que a gente, quando tem problemas muito sérios, é bom conversar. E mesmo que eu Sei. não pego você e começo a conversar de um problema que eu tenho, mesmo que você não me dê um conselho e eu não ouça o que você vai dizer, O simples o desabafo. fato de eu desabafar melhora a mim e me faz ver as coisas melhor do que tá tudo guardado aqui dentro, guardado, guardado, como era Sim. naquela época, entende? Eu não sei como você conseguiu fazer mestrado e tudo num clima desse. Um menino novo, Tá tudo o certo. casamento está se desfazendo, longe da família, enfrentando tudo Termina, dá tudo sozinho. certo. Foi muita Aí coisa. depois, agora a gente é muito amigo, ele melhorou muito também, embora eu jamais tenha assumido realmente o filho como filho, né? Assume só para um brinquedinho que vai passear. Engraçado, você nunca focalizou esse problema de educação, como aceitar uma criança, como ver, antes, quando era namorado, né? Aconteceu isso comigo. Vamos ter filho, tudo, mas a gente não analisou como educar, como. Porque quando a gente A gente pensa que é conversa, tudo tão aí a fácil. gente começa a conversar e dá muito aqueles papos de gente festivo que acha tudo lindo, que vai dar muito amor, mas dá muito, dizer que vai dar muito amor e realmente dá, a É diferença é enorme. diferente. E, por exemplo, quando eu fui viver com o hermano, a gente conversou muito sobre o fato de juntar dois meninos dele com o meu, antes de eu ter a outra. E a gente entrou no casamento altamente cheio de ideias e de amor, mas não A foi vida mostrou verdade, outra coisa porque totalmente. primeiro, para ele deixou de viver com os dois filhos dele, que ficaram com Que a ele gosta ex-mulher muito, dele, que ele né? adora Gosta os de ser. filhos e não tem confiança nela, e que ela tem uma maneira de educar que pode estar até certa, mas que é completamente diferente da minha e da dele, entende? Então a insegurança dele era tremenda. Ele viu o meu filho assim, rodeado de certos cuidados e carinhos que os filhos dele não tinham. E era muito difícil para ele dar esse carinho a meu filho, que não era filho dele, Quando sabendo ele não dava nem os que não próprios, estava né? dando aos próprios dele. Então, a primeira posição dele foi de rejeição ao meu filho. E o menino deve ter E se o menino ressentido realmente também. passou por uma muito forte para ele, porque primeiro separação do pai dele. Depois ficou só comigo uns 2 anos, o que para ele foi uma dependência, uma ligação muito grande dele comigo. Para Principalmente depois, para menino, é importante um de relacionamento repente, com aparecer homem. outro homem em casa com mais 2 filhos que rejeitou ele. Eita, ele Entende? deve ter. Ele sofreu. Agora, para mim, eu comecei com muito amor com os filhos de meu marido, mas aos poucos eu estava ressentida da rejeição que ele fez ao meu menino. Aí E ao refletiu mesmo tempo, também esse. você é humano, é gente, os meninos dele chegavam lá em Chatos. casa com os traços da ex-mulher dele, que era chata na ocasião, fazia guerra comigo, que quando Foi um ligava para minha pedaço. casa era para dizer desaforo, e os meninos vinham com aquilo tudo na cabeça. Então, para mim Barra também não era pesada. fácil ter uma aceitação E eu tranquila com vou aqueles dizer: dois meninos se dele. você superou essa fase, você pode dizer que está caminhando com estabilidade mesmo no Ah, casamento. caminhou. Porque Viu? aí Porque vou criou dizer que aquele é clima uma barra. horrível, terrível, dentro de casa. Mas depois, os meninos dele, todo mundo pegou o clima. Meu filho pegou e não queria mais ficar só com ele, de jeito nenhum mais. Os meninos dele pegaram que. Criavam coisas. Eu vi um do menino dele pegar assim. Tinha um ciúme porque o pai saiu e foi morar com outro menino, por quê? Deixou eles. Os meninos também tinham isso, evidente. E eu vi um dos meninos dele pegar um brinquedo, quebrar com o pé assim, guardar e Eita. esperar por ele quando ele chegasse. Olha o que João Paulinho fez no meu brinquedo, para ver ele dar o carão em João Paulinho, porque era uma maneira deles se vingarem do fato de que o pai deixou eles para morar com outro. Entende? Isso Problema. aí foi problemas enormes, né? E você dizer, convencer a irmã que o menino tinha quebrado o brinquedo só para isso, não era fácil, que a irmã dizia que eu estava inventando. Eita, É problema enorme. evidente. Porque ele aí protegia os filhinhos dele, abria as asas de galinha mãe, e eu também abria as asas de galinha mãe para o meu, Quase que e uma aquele bolo engole foi muito o outro. grande. Mas depois a gente vai amadurecendo aos pouquinhos. a primeira coisa que eu resolvi fazer foi parar de comparar. Eu quero que ele trate assim o meu filho e a maneira que ele trata os filhos dele pouco me importa. Me interessa que ele trate assim o meu filho. E isso foi um santo remédio. A segunda providência foi parar de ser tão preocupada com os filhos dele. Se ele é o pai, ele assuma. Então, os meninos... Isso foi um período, né? Um período de correção. Essas decisões por sua conta própria? Foi, aos pouquinhos, conversando com um, com outro, com minha irmã, com minhas irmãs, com minha mãe. Aos pouquinhos a gente vai chegando, né? Aí eu dei, assim, uma espécie de... Tirar o corpo fora, né? Então, os meninos chegavam... É, com problema, antigamente eu ficava aperreada. Chegou, leva para o dentista, compra roupa. Esses meninos não têm roupa, os meninos estão sem roupa, os meninos estão sem sapato. O colégio dos meninos, eles não estão acompanhando. Inclusive, o menor, esse menino não está aprendendo no colégio, não está, foi deixando, perdeu o ano. A irmã fazia, está? E a mulher dele está? E eu preocupada, não está, né? Mas depois eu aprendi isso. Tá acompanhando, eu não digo nada. Agora já voltou outro equilíbrio, né? Mas nessa época de correção. Então ele sentiu que eu parei de tomar conta dos filhos dele. E sentiu que eu parei como revire a ele, para ver se ele começava a enxergar. Entende? E também com uma proteção ao meu próprio filho. Que não entendia por que eu recebia 3 meninos no braço e ele não recebia. Entende? É evidente que isso acontece. Para ele tinha ciúme. Então, aos pouquinhos a gente foi chegando, né? De volta. Chegando. Agora não, agora está mais ou menos equilibrado. Eu me preocupo com as meninas, e faço coisa para as meninas, e ele se preocupa com o meu filho. Então a gente está mais ou menos equilibrado. Aceitam bem. Aceitam, embora tenha as guerras de vez em quando. E a guerra mais forte é a família dele, né? A mãe dele, a irmã dele, que é tudo doido. Vem cá, e quando a irmã faz assim um carinho em você, na presença deles, você nota alguma coisa? Eles não ligam, não. Não ligam. Quem então, liga é a irmã dele. A irmã dele é solteira, mais irmã velha, de irmã de irmã. Paraibana, é desse tipo assim, mentalidade muito paraibana, embora seja formada, economista e faz mestrado e cheio de coisa assim, tem um ciúme assim doentio dele. Ela queria que ele ficasse a vida toda separado, sem nenhuma mulher, com os filhos lá para cuidar, né? Então ela tem uma espécie, um ciúme assim louco da mãe dos meninos, como tem de mim. Quando os meninos, a alegria dela era os meninos dizerem assim, qual é a pessoa que você mais gosta? Aí eles diziam, tia Deda. Mas depois eles, um dia a gente chegou lá, qual é, quem é que você mais gosta? Aí, tia Lulu, comigo, né? Não era ainda natural, porque o natural era mamãe, depois papai. Na idade de 8 anos, o natural é mamãe, papai, tia Lulu, porque eu era a segunda mãe. Para depois vir vovô, vovó e todas as tias. Tá certo? Não é sequência natural? É. Agora é essa sequência natural. Sim. Entendeu? Os meninos já chegaram para essa sequência, mas ela não admite que os meninos têm uma ligação maior comigo do que com ela. Enquanto que se ela admitisse, era capaz deles terem. Sim, e ajudar. Entende? Porque aí tinha um relacionamento natural. Mas quando ela chega para eles, é para dizer que minha casa não é boa, que não presta, que eu não faço as coisas direito para eles, e não sei o quê, cheio de defeito. Vixe Maria. A guerra é muito séria. A barra pesada, né? Dos meninos, né? E vocês veem o problema da velhice? Peraí. Bem, eu não sei, eu não sei bem não, porque o tipo de velho que eu estou acostumada a conviver é um velho muito dinâmico. Minha mãe, por exemplo, anda de ônibus sozinha, tem 71 anos, e outro dia ela foi para uma festa de casamento comigo, enquanto eu estava toda à vontade, ainda estudando, em cima da hora, ela estava fazendo bode, se ajeitando, quer dizer, é uma pessoa que enfrenta a vida, mas realmente o problema social do velho no Brasil é de rejeição e de não ter vez mesmo. Agora estão até com gente de fazer 40 anos já rejeita os trabalhos. Realmente o velho é muito, é inativo praticamente. Aqui o problema é, O problema é que você. A grande verdade é que existe um ditado por aí que diz assim: se a velhice pudesse e a juventude soubesse, né? Porque se a juventude soubesse o que o velho sabe e o velho pudesse o que o O que jovem já pode, a produção era muito grande no mundo. Mas normalmente as pessoas não gostam de respeitar o velho, que é a choque de geração, né? Mas na minha família eu não tive velho por choque de reação, de geração, que a minha avó era a pessoa mais aberta do mundo. E minha mãe tem um relacionamento com a gente praticamente de irmão. Ela ficou é. viúva muito jovem, a gente menino, e a gente cresceu como amiga dela, né? Então eu acho, eu tenho um respeito muito especial pelos velhinhos. Meus tios, minhas tias assim já velhinhas que eu tenho, para mim é muito especial tomar conta, olhar. Meu avô que morreu com 91 anos, 92, também eu tenho. Acho que a coisa pior que deve existir no mundo é você ficar muito velho e ser botado no asilo. É triste, né? Ou jogado no hospital para uma enfermeira cuidar. Apesar de Isso é que outro horrível. dia minha irmã estava pensando em botar, disse que aqui em Recife, não sei se é na João de Barros, tem um asilo assim de senhoras viúvas depois de uma certa faixa de idade que são muito bem tratadas, tem um cantinho delas para viver. Eu ainda estava pensando em botar, porque a mamãe não quer viver com ninguém, nenhuma da família. Então ela mora num apartamento sozinha, não quer ter empregada. A gente fica Sim, indagando assim mas de isso novo se vai ter é problema. diferente, porque de qualquer maneira é como se você arranjasse um apartamento Pois com ela, é. não é abandonar, não Mas é? nem isso ela quer, sabe? Ela disse que não sai da casa dela, não vai para casa de ninguém, nem quer ir para abrigo de velho, porque Mas outro dia Fantástico invocou um asilo faz tempo já. É um negócio chocante. Horrível. Inclusive que foi uma velhinha que contou a vida dela, disse que a filha jogou lá e nunca mais foi ver. Eu vi Pois é. muitos casos desse, porque tem aquele asilo ali do. Como é o nome? Ali, na saída da BR para o Caruaru. Tem um asilo Assim, ali, velhos, bem de velhos mesmo. velhos. É um conhecido, tem um nome conhecido. E houve uma época, eu menor, que a gente fazia, tinha uma espécie de um clube e comprava cigarro para os velhinhos. O que eles ficavam muito contentes, porque as pessoas normais que faziam filantropia de governo e desses clubes levavam roupa, remédio. Comida, E a gente lembro. fazia as cotas na escola de engenharia e no meio de amigos e levava cigarro, que é um vício que eu É. tinha, por sinal, e tenho, e que os velhinhos tinham um desejo enorme de fumar e ninguém dava cigarro aos pobres, né? Levava. Mas depois eram sete freiras assim maravilhosas que cuidavam desses velhinhos. Eu normalmente nem sou amiga de freira, mas nesse caso especial era bastante. Mas depois de um tempo, a gente tem uma babá em casa que foi a primeira empregada de minha avó. Criou minha mãe, depois foi para trabalhar com minha mãe. Hoje ela é uma pessoa assim, Que idade ela tem? ninguém sabe, que ela não sabe Ah, onde que nasceu, mas deve mas estar ela entre trabalha 88 e aí? 90. Ah, Meu trabalho o quê? Ela trabalha atrapalhando, mas trabalha. Mexe em tudo, jardim, coisa, uma atividade. Mas ela passou um período que tava, cria muito problema e se botou ela nesse asilo. Mas foi uma tristeza tão grande para ela. Eu foi ia todo tão. sábado lá e me sentia tão mal. Minha mãe também, minha irmã. Como eu moro no apartamento, não tem nem onde botar ela, porque só tem um quarto de empregada que só cabe uma cama. E ela não ia se relacionar bem com as empregadas do Não, mundo, não, né? mas aí terminou se tirando ela. Ela está na casa da minha irmã. Está morando na casa que a gente morou quando era solteiro, né? E ela mora lá. Mas ela é bem velhinha, maluca, né? Ela até hoje não sabe das coisas, ela esquece os nomes. A minha ela sabe. Mas eu invento história para ela e ela acredita em todas as histórias que eu invento. Perturba muito a vida de minha irmã, porque não tem. Os conceitos de higiene dela já sumiram. Só gosta de andar mulambuda. Quem chegar na casa de minha irmã, ela corre com aqueles mulambos para atender, fazendo coisas. Inclusive, quando eu morava ainda nessa casa, uma mãe tem um jardim assim grande, tem um portão de pedestre, né? E tem um portão de carro. Normalmente a gente só entrava no portão de carro, porque o de pedestre tinha muita planta. Então nunca a gente entrava por ali. E minha tia, que mora junto, fez uma reforma no banheiro das empregadas, jogou fora um aparelho. Ela não admitiu, o aparelho estava quebrado, ela não admitiu, jogar fora não é possível, resolveu guardar. o lugar que ela guardou, no jardim lá de casa, mas na frente, assim, do jardim, perto desse portão. Quem a passava pela a bacia de aparelho, usada, antiga, velha, amarelada, sabe? Aquela bacia branca que fica amarela, ali guardada. E o pior é que passou o tempo e a gente não via, porque eu vinha de carro, né? Entrava pelo portão do carro. As empregadas que aguavam o jardim não ligavam. Do terraço você não via. Via do muro, que era pior, né? Porque do terraço tem um cajueiro e tem umas plantas que cobrem o muro. Você não vê muito bem o muro. Né? Mas quem passava pelo muro a pé via aquele aparelho enfeitando o jardim. Até o dia que um tio meu chegou e foi entrar por aquele portão. Aí ele gritou pra minha mãe: Vete, que coisa linda! Eu não sabia que isso era moda. Eu vou até comprar uns para botar no meu jardim. Por que você não planta cravo dentro? Ficava mais bonito. Aí que mamãe, dentro de quê? Que eu não estou vendo nada. Eu não sabia que você usava aparelho para enfeitar o jardim. Aí foi que mamãe foi ver. Só voltou a morrer de raiva. Porque todo mundo que naquelas 3 semanas passou por ali viu aquele lindo aparelho enfeitando o jardim de minha casa. Então ela tem essas maluquices, né? Teve uma época que a mania dela era juntar resto de comida para dar um cara que cria porco perto. Mas ela juntava os saquinhos e juntava de todas as casas dos vizinhos. E aquilo ficava azedo no jardim, cheio de rato, que tem muito rato em toda a casa por aqui. Minha irmã só faltava morrer, porque era um chamariz de rato. E ela proibia, mas ela... Até hoje ainda junta o resto de comida, não tem quem convença ela, minha irmã proíbe, ela junta escondido. Então, mas está lá, né? Porque ninguém aguentou colocar ela no asilo. Mas eu vou dizer, é muito difícil se tratar um empregado assim com esse carinho, né? Porque mesmo a gente se acostumou, tá comigo, né, com ela, que foi a primeira empregada de minha avó, eu me criei com ela dentro de casa, sempre a gente se acostumou, sempre foi doida. Também a doidice dela não é de hoje, não. Sempre foi meio doida. O senhor dela não chegou a se casar, não? Passou nunca. Vida. Nunca casou e ainda é santa e pura. E quando a gente fala dos ex-namorados dela, ela tem ataque. Porque ela teve uns namorados. Mas é aquela geração mais antiga que é muito... Namorado, esses homens não prestam, só querem fazer barriga na gente, é assim que ela diz, né? Aí ela é mocinha. Meu avô tinha um armazém que vendia umas coisas assim. Naquela época, coisa que vinha da França, importada, né? Renda, coisa assim. E tinha sapato, vinha uns mostruários de sapato. Só pé direito. Aí minha mãe e os irmãos vestiam ela para a festa com 2 pés direitos calçados, da mesma cor, mas de modelos diferentes. E ela saía achando-se linda, aquele salto alto. E voltava, que sapato horrível, meu pé vinha com o pé esquerdo inchado, né? Olha meu pé como ficou, claro, né? Passei a festa com o pé direito calçado no pé esquerdo. E tinha coisas assim, louquíssimas, mas muito engraçadas. Meu Deus. Já tá na hora, não. Tá, né?